Então, professor, a gente pensou nesse tema da felicidade, que é o grande objeto de desejo do ser humano, né? Se realizar. Sim. No número de áreas possíveis da vida, mas ao mesmo tempo parece ter uma força contrária que a gente acaba se boicotando nesse caminho, né? É isso que a gente quer desvendar. Que mecanismo é esse? Então, a primeira pergunta é a seguinte: a felicidade assusta? Não, felicidade não assusta. Os mecanismos de autossabotagem, eles ocorrem por outros motivos, né? O que assusta, no fundo, é se entregar para a vida. Né? A felicidade todo mundo busca, mas qual que é o grande problema? É viver, né? É ter coragem de viver. Né? A questão toda é que, às vezes, nós nos pegamos em zonas de conforto e acabam, às vezes, nos entristecendo. E aí, isso acaba causando o quê? Às vezes, quando a gente está passando por uma etapa diferente da vida, evoluir, nós acabamos tendo receios e aí acabamos não evoluindo. Por exemplo, a questão de pessoas que querem, que chegam aos 18 anos, como eu, cheguei em algum momento, né? E aí precisam sair de casa para estudar, para vir a São Paulo estudar, e, enfim, fazer faculdade, conseguir o trabalho e tudo mais. Tem gente que acaba se lançando para a vida, ou seja, sai do conforto da casa, sai do conforto da casa, do conforto da mamãe, vai para uma outra cidade, e vai estudar e vai trabalhar. Agora, tem pessoas que estão naquela zona de conforto de casa, um conforto entre aspas, que é brigas com mãe, há brigas com o pai, há brigas com o irmão, né? É um suposto conforto. Um suposto conforto, com baixa autoestima, mas tem ganhos secundários, né? Tem muito mais atenção, tem muito mais, enfim, como é uma pessoa problemática, ela tem muito mais atenção dos outros mesmo, né? E é claro que não vai se lançar para a vida, não vai correr os riscos. Né? Você pode vir para São Paulo estudar e correr vários riscos. Entrar na faculdade, se entrar tem dificuldades, ter que arranjar emprego, pagar o próprio aluguel, conseguir um trabalho, ter chefe. Essas coisas que deveriam ser naturais socialmente para o ser humano, né? Para as pessoas, mas que por causa de algum motivo na infância dela, né? Ela acabou se boicotando. Porque aí a coragem, então, é coragem de correr risco. Sim. De assumir responsabilidades. De sair do suposto controle. Sim. Que na verdade conforto. É ilusório, né? Tudo ilusório. Né? Essa é a questão, né? Tudo ilusório. Seja a questão de viver, de sair, de tentar batalhar para conseguir o que você quer, seja o suposto conforto de ficar na casa dos pais. No fundo, tudo é ilusório, porque a vida, você não pode controlá-la. E essa é a grande angústia do ser humano. É a grande angústia. É a incerteza. A incerteza. Para onde vou? Só que ao invés de tentar buscar, alguns tentarem buscar viver a vida e tentar controlar a incerteza na medida que vão vivendo, outras pessoas têm uma certa necessidade de tentar controlar o mundo, né? É como se eles achassem dentro deles, dentro do inconsciente deles, que eles têm a capacidade de controlar todos os fatores e assim se proteger das novidades que a vida coloca. Toda vez que você tenta controlar o mundo, tenta controlar o seu parceiro, tenta controlar o lugar que você vai trabalhar, tenta controlar o seu chefe, tenta controlar o seu pai, seu irmão, enfim, tenta controlar todas as variáveis possíveis para não se angustiar, para não ter problemas na rua, em casa, com as relações com os professores, sempre vai dar errado, né? Porque você não pode controlar o mundo, e por isso sempre vai se frustrar. Né? Essa é a questão. Às vezes uma tentativa ilusória de achar que a felicidade se dá num mundo parado, num mundo onde eu posso controlar, num mundo seguro. Ou seja, não aceitar que a vida é nela mesma um fluxo, que as pessoas vão mudando, crescendo, apodrecendo, morrendo, enfim, que existe começo, meio e fim e tudo mais, essa pessoa tem essa ilusão de que ela pode viver num mundo utópico, né? Esse mundo que inconscientemente, isso é uma coisa bem inconsciente, né? Pode para ela ser parado, ficar numa maneira como está. E aí cai na paralisia, um mundo paralisante, esse mundo. Sim, uma paralisia, exatamente. Fica um impedimento para se realizar. Porque a pessoa não se aceita muitas vezes, essa grande coisa que vem desde a infância. Que hoje as novas gerações pioram porque, enfim, os pais contribuem muito com isso. Você estender essa infância até os 14 anos. Tem bufês de Cinderela até os 14 anos. Veja, estou aqui, do lado tem um buffet. Isso vai causando que cada vez mais as pessoas têm a ilusão de que o mundo pode ser um conto de fadas. Né? E aí tá, o que acontece na maioria das vezes, assim, um relacionamento, às vezes, as pessoas se sabotam, né? Isso é muito comum na clínica. A pessoa não sai do seu narcisismo, ou seja, do amor por si mesmo, da preocupação por si mesmo. Tem uma certa dificuldade em se colocar no lugar do outro. Né? E aí acaba tendo essas questões como dependência emocional, certos conflitos, frustrações. Ela tem vários namorados e maridos e reclama dos vários namorados e maridos, né? Repetidamente. Repetidamente, né? Mas, entre outras coisas, além, é claro, de ter uma neurose de repetição, né, há o fator de que ela, no fundo, quer que os outros mudem, mas não ela. Essa é... Interessante. Que aí pressupõe todo um trabalho interno e... Sim, é trabalho de aceitar que você também tem defeitos. Isso é muito difícil, principalmente para alguns ramos femininos, assim, né? O homem também tem certas dificuldades. Mas a questão, o homem está mais ligado ao controle, à possibilidade de controlar o mundo. E a mulher está mais, geralmente, estou falando coeter e paribus, como diriam os economistas, né? Em condições e circunstâncias normais, ela tem a dificuldade em aceitar os próprios defeitos e querer mudar, né? A mulher é mais onipotente que o homem? Ah, não. Uma onipotência é mais no sentido masculino. É mais masculino. De que você pode controlar as coisas. Ah, tá. No fundo, a mulher acha que pode ser perfeita. Ah, tá. Entendeu? Uma mãe perfeita, uma esposa perfeita. Perfeccionista. Perfeccionista, porém, não há, por isso também não admite que ela tem defeitos, que ela precisa mudar, que ela precisa melhorar. Entendi. O homem sabe que ele precisa melhorar, né? O problema do homem todo é o controle. Olha. E aí, como é que funciona esse processo da autossabotagem? Como que eu posso tomar consciência que eu estou nesse ciclo vicioso? Uhum. E para romper esse ciclo, basta tomar consciência? Como é que funciona Sim, isso? Sim, basta tomar consciência. Nós vemos o fim da autossabotagem que uma pessoa toma consciência do que causa. O problema é que existem muitos fatores que causam a autossabotagem. Vou dar alguns exemplos, né? Eu e o Amaury, que é um outro psicanalista com quem eu trabalho, a gente trabalha com grupos de líderes. Pessoas que querem ser líderes, trainees, alguns gerentes que viraram diretores de empresas. Eles nos procuram, a gente às vezes faz uma análise individual ou em grupo, né? E certas questões acontecem, quando a pessoa vai subir no comando, né, ela acaba se auto-sabotando, invariavelmente. Né? Esse tipo de pessoa, aí você vai investigar a vida dessas pessoas e tem alguns padrões, né? O primeiro grande padrão é a responsabilidade. Olha. Diria mais ou menos o Kant, né, que nós temos medo da responsabilidade. Quanto Assusta mais, isso. É, exatamente. Quanto mais poderes nos delegam, o que é poder? Poder é a capacidade de fazer uma ação. Né? Quanto mais poder eu tenho, mais tenho capacidade de fazer ações. Sabe? Um vendedor tem capacidade de vender, ele tem esse poder, mas não tem poder de controlar a equipe de vendas. Já o gerente tem o poder, ou seja, a capacidade de controlar uma equipe de vendas para fazer uma ação, para chegar ao objetivo. Né? O que acontece, como diria o Homem-Aranha, parafraseando Kant, né? Quanto maiores seus poderes, maiores as suas responsabilidades. Vem atrelado. Vem atrelado. Então, o que acontece? As empresas, quem tem essa coisa do ser líder, ser o chefe, da hierarquia de chegar ao poder. O problema é que você chega ao poder por uma exigência social, mas o que acontece? Você começa a arcar com responsabilidades dos outros, né? Sobre o seu próprio trabalho. O vendedor só tem a responsabilidade de bater a sua meta de venda. Um supervisor de controlar os outros vendedores. É outra coisa. O do gerente marcar a meta de verificar a meta de cada um e atingir a meta geral, né? Então é muita responsabilidade, né? E o que acontece é o medo da responsabilidade que acaba auto-sabotando. Isso também acontece com casamento. Aí a questão mais masculina. Né? Isso que me advertiu, assim, que me deu um insight, foi o Amaury. Né? O Amaury tinha percebido isso com um paciente nosso, que ele, ao mesmo tempo, ele estava para virar diretor, né? E se casar. Nossa. E aí a vida dele começou a virar um inferno. Né? Nossa. E é ele que viu exatamente esse link, né? Dizendo, as pessoas que estão para se casar e procuram análise, da pessoa que está indo sair de um cargo para receber um posto de mais responsabilidade acontecendo, né? O homem, por exemplo, às vezes gosta da mulher, quer se apaixona por ela, tudo, né? Mas tem o medo da responsabilidade do casamento, da responsabilidade dos filhos e tudo mais. Para a mulher isso é uma coisa mais natural, né? Esse processo. Sim, sim. Ah, também às vezes tem autossabotagem na questão feminina, né? Tem suas autossabotagens, mas essa responsabilidade menos. Parece não assustar tanto a mulher de ser mãe, parece que é uma coisa... Já está aí, uma hora vai acontecer. É o que o Nietzsche chama de amor fati, amor ao destino. A mulher é socialmente educada para amar o destino dela, de ser esposa, de servir o marido, exatamente. E ter filhos. Então isso acaba entrando no inconsciente. É o social que molda a estrutura inconsciente. Uma vez mudada, tem que obedecer à regra. O que assusta é o contrário, é não ser mãe, não se casar, não cumprir. Exatamente. não cumpriu o destino imposto. Mas no caso, o que seria, o que geraria autossabotagem na mulher nesse caso? O homem é a responsabilidade do casamento, da paternidade. De cuidar de uma mulher? Exatamente. Da mulher seria o quê? Ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, né? Segurar o casamento. Então, isso cobra muito da mulher a questão de segurar o casamento. É verdade, que é um machismo e tanto, né? Sim. Segurar o seu homem. Né? Eu diria que isso é um machismo, né? Mas que os dois sofrem, né? Essa é a grande questão. É isso que precisa da dominação masculina. Né? Você tem essa questão do machismo, né? Você é o homem com os valores masculinos, mas no fundo os dois sofrem iguais, né? E hoje o homem sofre mais que a mulher, né? Porque a mulher tem a questão de você, que ela pode assumir responsabilidades, né? Mas o homem não pode ser maternal, né? Olha, você tem essa questão. O homem não pode ser sensível, né? E o homem não pode deixar socialmente, ele é punido tanto pela sociedade quanto pela mulher, se ele, por exemplo, troca de função e a mulher passa a ganhar mais do que ele. É verdade. Vira inferno, né? Vira um inferno, né? E aí acontece... E a própria mulher acaba condenando o homem, né? O que a gente percebe, né? Então ele fala assim, a condenação masculina, o homem tem que ser onipotente, onipresente, né? Mas ao mesmo tempo ele tem que concorrer com a mulher, que também pode ser onipotente e onipresente, né? E pode ter, e tem que ser dependente, né? Essa grande questão. É uma loucura isso. É uma loucura. Gente, tá tudo muito louco. Sim. Porque antes os lugares eram muito definidos, né? Sim. O homem, a mulher. Agora tem tantas possibilidades que eu sinto que as pessoas estão muito perdidas. Assim. É por isso que também isso perdeu muita força, né? Sim. Porque a mulher, essa grande questão, a mulher quando ela entra, vamos quebrar a dominação masculina. Uhum. No fundo, o que as feministas fizeram foi potencializar mais ainda, por exemplo, o machismo, a dominação masculina. Porque havia o papel da mulher na casa, uhum. Certo? E ela diz, só que com a Revolução Feminina diz, a mulher pode ser igual ao homem. Então ela aceita os valores machistas e condena a sua própria condição feminina. Então, é feio uma mulher agora lavar louça, é feio uma mulher aprender a cozinhar. Hoje são os homens que têm prazer em cozinhar. É verdade. Gente, porque é feio, porque a mulher tem que ser igual ao homem. É menor, né? É menor, então. Tudo aquilo que é visto como universo feminino, a beleza, a maternidade... Ao invés do feminismo ter realçado as qualidades próprias da condição da feminina, não, ele piorou a condição feminina porque ela queria ser igual aos valores masculinos. E com isso acabou destruindo a própria identidade. Esse é o grande problema que houve com a violência feminina. Né? No fundo, você potencializou, o machismo ganhou. O machismo ele massacrou a mulher. Né? Porque a mulher agora se vê inferior, exatamente. Dizer. Eu conheço muitas mulheres de 30, 40 anos, 50 anos que dizem, nunca teve filhos por causa do trabalho, né? Porque não queria ser uma dona de casa, porque não queria ser submissa a um marido, né? Qual o problema exatamente de ter filhos, né? E esse grande impasse que elas sentem, quer dizer, ter filhos é da condição feminina, né? Tem útero, tem tudo mais, né? O problema é que ela não é mais burra, menos incompetente se ela tem filhos, né? Ao invés de ressaltar esses valores, dizer, olha, os meus valores, me embelezar, me portar como mulher, seduzir, são tão importantes quanto o seu. Né? Uhum. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi uma total quebra dos valores femininos e uma aceitação dos valores masculinos. Saiu pela culatra esse saiu tiro, pela, né? Saiu pela culatra. Nossa senhora, é verdade. Acho que a minha geração, né, dos 30, acho que a gente sente muito isso, assim. É. Saiu mesmo. Então, as mulheres perdem essa questão, Zé. Aquilo que elas podem se estruturar, né? Que é a maternagem, cuidado, uma sensibilidade, né? Eles foram sendo minados radicalmente pelas próprias mulheres. Né? Em relação à autossabotagem, às vezes acontece aquela coisa de você, inconscientemente, por um histórico familiar depreciativo, de baixa autoestima, de pouco acolhimento, sei lá, da pessoa não se sentir merecedora dessa felicidade, que às vezes ela até já conquistou, mas ela fica negando isso e se boicotando. Tem uma questão muito séria que acontece com filhas e mulheres que a mãe foi separou, né? Isso aparece muito na clínica, a própria autossabotagem da mulher. Nossa. Porque ela imagina, o que acontece, né? A mãe não conseguiu segurar o pai, né? Não conseguiu o casamento, ela se frustra com isso. E é claro que consciente e inconscientemente, a filha percebe isso na mãe, né? Que ela se sente frustrada de não ter conseguido completar um casamento. E às vezes, para honrar a mãe, inconscientemente, ela começa a sabotar sem perceber o próprio casamento, né? Entre outras coisas, visando o divórcio. Porque acontece, às vezes a menina, ao mesmo tempo que ela quer superar a mãe, né, ela não quer humilhá-la, né, porque ela ama a mãe. Que interessante. Isso acontece muito. Se isso ela tiver um casamento bastante feliz, bem resolvido, minha mãe... Aí as pessoas começam a comparar, né? As pessoas começam a comparar, as tias começam a comparar, as outras irmãs ou irmãos começam a comparar. Olha, seu casamento deu certo, né? Então, por uma solidariedade, ela acaba... Exatamente, uma solidariedade inconsciente, ela acaba minando o próprio casamento, o próprio relacionamento, o noivado, enfim. Isso acontece e acontece muito, nossa, não é pouco. É preocupante. E quando ela toma consciência disso, é claro que ela elimina. Então, aí tomou consciência na análise, caiu a ficha. E essa ficha vai gerar uma mudança de comportamento, vai, é isso? Isso. Então a pessoa começa primeiro a se policiar, a se autocastrar, como a gente diz, né? Ou seja, começar a impor limites naquilo que está dando errado. Então, começa a sair criticando, depende muito do caso, né? Quer sair criticando, às vezes tem que chamamos de dependência emocional excessiva, né? Quer ficar ao lado do cara sempre, ou não quer constar nele, às vezes reclama que é menstruação. Tem muitas vezes essa questão da TPM, né? Então, a reclama que a TPM dela se estende demais, ela tem muita dor de cabeça, quer ser tocado. Que puramente o que é? É o emocional e o psíquico atuando no corpo, né? Visando exatamente isso, visando o afastamento entre ela e o objeto que ela ama, né? O objeto que ela quer se relacionar. Então, no aspecto feminino tem muito disso, sim. Aí ela começa a se policiar e maneirar Sim. E elas dizem isso, né? Não é o analista que leva elas a perceber isso, né? Elas já trazem isso desde o começo da análise, uma hora percebem. É como também a mulher que às vezes quer chegar a um posto de liderança, né? Mas desde a primeira análise ela disse, puxa, né? Minha mãe que também quis fazer isso, nunca pôde estudar, né? Nunca teve condições por causa do meu pai, não sei o que mais. E essa é uma coisa que ela faz desde, mas ela não associa ainda, né? Uma coisa que ela faz desde os primeiros dias de análise, a frustração da mãe. Aí ela conta que o seu satélite não conseguiu estudar, conseguiu trabalhar, né? Mas ela não consegue chegar o quê? Ela não consegue avançar mais. E isso tudo, e ela mesma percebe, não, é isso que leva a pessoa a concluir isso, né? Ela percebe exatamente isso, que para honrar o quê? Para poder preservar a honra da mãe, ela mesma se auto-sabota, né? Para nunca chegar, olha, eu fui um pouco melhor, mas não tão melhor, né? Uhum. Depois diz, puxa, isso deve ser genético, né? Uhum. Deve ter dado isso da minha mãe. Olha, que coisa curiosa. E isso acontece com mulheres de 40, 50 anos, que se frustraram nesse período. Uhum. Puxa, sou igual a minha mãe, não consigo realizar as coisas que eu queria, que eu sonhava. Mas no fundo estava o quê? Porque ela não chega a ser feliz com o que ela desejava exatamente, né? Justamente para poder não... Né? E aí a hora que ela cai a ficha, que ela começa que ela se liberta desse ciclo vicioso, como que é que a vida dessa pessoa fica? Como é que muda? Como é que as coisas mudam? Para melhor? Geralmente para melhor, sim, né? A pessoa começa a viver mais a vida. Pode ter algum outro complicador, porque quando ela se entrega para a vida, quando ela começa a buscar a própria felicidade, ela começa a perceber que às vezes ela entrou num relacionamento com o parceiro que era problemático, né? Às vezes a gente diz que analisar um casamento, mas também destrói, né? Isso às vezes pode acontecer, ter problemas no relacionamento, por quê? Porque às vezes arranjou uma conjuntura dentro de casa, com o marido, com os filhos ou com o namorado, que ela transmite isso para o trabalho. E às vezes, quando ela muda o trabalho... Muda aqui também. Porque o trabalho e o lar são muito interconectados. É que a gente, para não perceber isso, a gente faz o que chamamos de cisão, né? O que é a cisão, exatamente? A gente separa casa a casa, trabalho a trabalho. Mas, no fundo, está tudo interconectado, né? Está tudo conectado. Só que quando você muda aqui, aqui também o muda. O jeito que você se comporta no trabalho é o jeito que você se comporta. Sim. As artimanhas que você utiliza no trabalho, psíquicas, são as mesmas, né? O jeito de negociar coisas, né? O jeito de lidar com os funcionários, com o chefe, né? O jeito de dar ordens, o jeito de receber ordens. Olha só, interessante. É muito ligado. Vira uma faxina geral na vida, né? Sim, sim. E aí porque o braço também às vezes é dolorido, né? Porque eu mudo aqui, mas aí preciso mudar aqui, né? E aí você precisa mudar várias coisas no seu vida pessoal. Né? Enfim, às vezes não ter tanta dependência do marido, buscar o quê? Um relacionamento sadio, negociações. Que coisa interessante. E tem vários ganhos secundários nessas questões. Quer dizer, você vai cavucando, as coisas vão aparecendo em vários níveis. Então, né, não existe uma fórmula mágica para mudar só o trabalho. Olha, vamos ser felizes. Ou só o relacionamento. Se eu mudar só o relacionamento, eu mudo o trabalho também. Olha, é o seguinte, né? Uma mudança global mesmo. Uma mudança global. De interagir. Exato. Interessante. Bom, então a pessoa caiu a ficha, fez as mudanças necessárias, essa faxina geral. E aí, enfim, ela vai poder viver o tipo de vida que vale a pena ser vivida. Que tipo de vida é essa? Então, o tipo de vida que vai aparecer de vida é o tipo de vida que ela acha que é melhor para viver, né? Onde ela se sente bem. Né? Uhum. A gente tem que escrever esse livro, A Vida Que Vale a Pena. Eles são 10 escolas filosóficas que analisam qual a melhor maneira de viver. Né? Mas, ao contrário da autoajuda, a gente não dá respostas. Por quê? Porque a vida de cada um é singular. Você percebe? Cada um, para cada um, o que me alegra não te alegra. Mas eu me alegro com doce de leite, você não se alegra com doce de leite. Né? Não posso dizer que você é triste porque não gosta de doce de leite. É que a pessoa que avalia a felicidade das pessoas se pelo consumo de carne. Existe isso. Ah, é? É, o pessoal da... eles fazem aquele negócio de qualidade de vida, quer ver, né? Ou se quiser, para quer ver Curitiba melhor que São Paulo, porque Curitiba consome mais carne que São Paulo. Olha só. Eu sempre desconfio que os vegetarianos eram tristes. Né? E o quer ver me deu essa dica, né? Olha, consumo de... Enfim, na verdade, talvez a gente fala pronta. Talvez sejam mais tranquilos, mais serenos. Sim, não sei, né? Não dá pra saber. Só dá pra desconfiar, né? Mas seja o que for, você tem que ter oportunidade. Não tem fórmula pronta pra vida. Mas você pode descobrir a vida que vale a pena, se você analisar a sua, né? E aí tem que entrar a consciência. Sim. Pra poder escapar dessas armadilhas todas que a gente falou. Exatamente. É imprescindível. É, ter consciência do que tá acontecendo pra auto-sabotagem. Porque às vezes as pessoas vivem infelizmente sem perceber que são tão felizes, né? É que aquela pessoa que só percebe que é bom a saúde quando chega a dor de cabeça, né? Porque ela vive feliz sem perceber que tá feliz. Ah, sim. É o que mais acontece. Ou infeliz sem perceber também que tá infeliz. Não, infeliz ela percebe. Percebe. Pode se alienar, não tem como. Né? Você vai... É que aquela mulher que tava com o marido, ela reclamava e tal, mas vivia a vida. E quando ele morre, ela percebe. Puta, como eu era feliz, não sabia. Olha só. O problema é que as pessoas só percebem a felicidade muito tarde, né? Mas a questão é, você pode saber que é feliz... E viver a felicidade, assim, né? Viver bem. Essas pessoas são aquelas que se lançam para a vida, que chamamos de, gentalidade. O que é gentalidade? A pessoa que consegue se entregar e fazer sua vida prosperar. Para um trabalho, que produz uma coisa legal, né? Como se ela estivesse produzindo filhos com trabalho, tipo, produzindo roupas, ou produzindo lucro para a empresa, carro, não sei exatamente o que ela faz, né? Ela se entrega para a vida, ela não tem medo de viver as suas coisas em certo momento. Mas ela sabe viver a infância quando tem que viver a infância, sabe viver a pré-adolescência quando é pré-adolescente, sabe viver a adolescência quando é adolescente, sabe viver a vida adulta quando é adulta, sabe viver a vida do trabalho quando é trabalho, sabe quando assumir um posto de gerência, quando tem que assumir um posto de gerência. Ela espera as coisas se desdobrarem e vai viver. Tem um exemplo muito louco disso, que envolve a sexo da felicidade, agora que você falou. Me veio na cabeça dois exemplos bem interessantes. O primeiro era um gerente que, enfim, ele tinha virado diretor de empresa, mas ele chegou à supervisão, à gerência, a postos altos, e nunca teve problemas, mas quando ele chega na diretoria, ele tem problemas. Aí a gente começou a perguntar para ele, mas como é que foi a supervisão? Aí ele disse, a empresa estava com problemas. Né? E aí falaram, como tinha tempo de casa e era bom o que eu fazia, me colocaram para supervisor. E eu fui lá que resolveu o problema. Entende? Eu estava focado no problema e resolveu. Depois com o gerente era a mesma coisa, o outro gerente tinha acontecido alguma coisa, ele teve que sair, tinha vários problemas, ele teve que assumir e já entrar para poder resolver. A gente ficou resolvendo as coisas. Né? E o que a gente percebeu? Quando chegou para o diretor, não tinha nenhum problema. Ou seja, quando ele evoluiu para a escala maior. Então ele evoluiu naturalmente, tinha problemas, ele teve que se engaixar para resolver aquilo, para apitar. E assim, automaticamente, ele se incluiu no posto de comando, né? Com suas regras, com suas responsabilidades. Né? Agora, quando ele sobe naturalmente de cargo, se ele não tem nenhum problema, sai de gerente para ser diretor, aí acontece um grande problema. Né? Antes eu tinha objetivos para traçar, eu não percebia a mudança. Agora eu não percebia que tinha responsabilidades. Eu adquiri nas responsabilidades. Quando eu administrava os conflitos, quando eu administrava os problemas financeiros da empresa. Mas quando eu cheguei a diretor, não tem problema se resolver, e preciso mandar e tal, não sei fazer isso. Também me lembro de um médico que um cirurgião, né? E esse cirurgião fala, é um excelente cirurgião de um hospital famoso em São Paulo, que ele fala, eu sou um ótimo, todo mundo diz que sou um ótimo cirurgião, que faço cirurgias de risco, né? E realmente ele faz cirurgias de risco, e fala assim, que ele tem, quer dizer, que ele sempre fica, quando é época de pacientes que não tem, que são cirurgias normais, onde não tem quase risco de acontecer algum problema, ele sempre ficava doente, sempre boicotava, né? Sempre aconteceu problemas, que ele não podia fazer cirurgias de, pequeno, de pequena periculosidade, né? Agora, aí ele reclamava, puta, só faço mesmo cirurgia de grande risco, né? E sempre deu certo, né? Que coisa. Exatamente. Aí você vai analisando isso, né? Aí você percebe, entre outras coisas, né? Que, enfim, quando você... O que acontece? A autoestima dele, ele tem que... Quando ele chega com um problema muito grave, automaticamente ele tem que renunciar a todos os seus, né, complexos de inferioridade. Será que eu vou conseguir? Será que não vou? O que acontece? A pessoa está para morrer. E se ela morrer, ninguém vai responsabilizar o médico. Uhum. Percebe? Por quê? É a questão da responsabilidade de novo, né? É. Se ele morrer, puta, realmente estava tá quase mesmo morto. É. Mas aí ele salvou o cara. Ele mostrou que ele realmente é bom e ele era bom. Né? E a cirurgia simples? A cirurgia simples, o que acontece? Quando tem pouco problema de dar erro, então o que acontece? Se erra, todo mundo nota. Que coisa, né? É. Invertida. E aí, invertida, exatamente, né? Só que aí ele tem o receio, ele tem o quê? Uma baixa autoestima, que começa a se perguntar, casa das obsessivas, será que eu vou ter problema, será que não vou ter, será que tá? Aí fica doente, né? Ou às vezes chama um estagiário para fazer a cirurgia, né? E naquela que é ferrada ele vai. Sim, né? Porque ele não tem a responsabilidade de salvar a vida, ele salva a vida, né? Mas o que acontece? Se a pessoa morrer, ninguém vai responsabilizá-lo. É. Como ele não tem responsabilidade, ele faz muito bem o seu trabalho. É um excelente cirurgião, né? Nossa, que coisa louca. Você vê que coisa louca? É, e aí você tem a questão da normalidade. Essa pessoa, no fundo, ela tem dificuldades para se entregar para a vida. Mas ela se entrega para a vida e faz o que ela gosta nos momentos onde ela não tem opção, né? Isso às vezes acontece com o relacionamento feminino, né? Às vezes você está perguntando quando é que a mulher vive bem, assim, às vezes, né? Dá um gancho, né? É. Quando ela acaba com todas as opções dela, vai ou racha, né? Uhum. Então ela vai eliminando todas as opções que ela tem na vida, né? E aí acaba fazendo quando não tem opção, né? Uhum. É que nem aquele gerente, né? Você não tinha opção. Né? Você tinha que fazer o que tinha que fazer e pronto. E sai. Resolve e sai, né? Aí você não tem tempo para pensar. Uhum. Faço isso ou faço aquilo, né? E se eu errar? Se eu errar quando estou me sentindo numa crise, porra, ele errou, ele pegou uma bomba no abacaxi. Uhum. Ele não tem responsabilidade. Uhum. Entendeu a coisa? Olha só, isso é incrível. Agora, na diretoria, onde ele tem a responsabilidade de manter pelo menos os lucros da empresa e tudo aí mais. Aí abedou. É, exatamente. Nossa. Excelente administrador, essa coisa, mas começa a se auto-sabotar por quê? Né? Porque é o peso do olhar do outro. É aquela coisa do crack, né? Chegar no topo é fácil, se manter lá, é todos os holofotes em cima, a cobrança da imprensa, dos fãs, dos torcedores. O que acontece? Nós nos constituímos no olhar do outro, né? Essa é a grande questão. Você é Rafaela, mas assim, para que você seja a jornalista Rafaela, eu, Arthur, preciso conferir em você um olhar de jornalista, né? Você deve ter namorados, né? E para que você namore, não precisa somente ter você, que ser bonita, ou ser charmosa, sei lá. Você precisa ter o olhar desejante do seu namorado, né? E isso vem desde criança. Para a criança se reconhecer criança, para o filho se reconhecer filho, ele precisa do olhar desejante da mãe e do pai, do olhar de ternura, do olhar que o constitui como sujeito. Né? Quer dizer, ninguém é uma ilha, né? Ninguém é uma ilha, né? Depende do outro, não tem jeito. A gente depende do outro até para sermos nós mesmos. Olha que coisa. É o outro que diz se nós somos bonitos, se somos feios, se nós gostamos de literatura, se nós gostamos de matemática. É o outro que diz. É exatamente isso. É o outro que diz como nós devemos nos vestir, entende? Então nós dependemos do olhar do outro, porque o olhar do outro nos constitui como sujeito. Né? É que nem aquelas moças que têm problemas seríssimos de autoestima, né? E começam a sair seduzindo todos os rapazes na rua. Né? No fundo, e ela não percebe que seduz às vezes. A maioria das vezes não percebe que seduz. Mas acaba quebrando relacionamentos por causa disso. Né? É o segundo tipo de autossabotagem, né? Autossabotagem que depende do olhar do outro. Então até um namoro fixo, gosto do namorado. Mas tem tanto problema de autoestima, tanta dependência emocional, né? Que ela precisa ficar seduzindo todas as pessoas para ser aceita. Para ter essa confirmação de que ela é. Exatamente. E que ela existe entre as coisas, né? Porque não, onde não há olhar do outro, há uma sensação, começa a criar uma sensação de vazio. Aquela velha reclamação, estou sentindo um vazio grande que aumenta. O que é esse vazio, né? é a falta de olhar desejante do outro, né? Então, às vezes, ela se mete em apuros, por quê? Porque ela acaba seduzindo o patrão, acaba seduzindo o funcionário, acaba seduzindo o professor, né? Sem perceber, até sexualmente, sem perceber, muitas vezes. E o que acontece? E alguma coisa explode, né? E explode por quê? Explode porque, enfim, ela começou a criar todo, por causa da dependência do olhar do outro, que nos constitui, né? Da responsabilidade de tudo, nós acabamos, quando a gente tem uma crise muito séria, que nós não sabemos quem nós somos, né? Acabamos nos colocando em situações muito problemáticas. Então, para a gente encerrar, a felicidade é você viver a vida conforme as coisas vão surgindo, se lançar, isso, e dar conta do recado à medida que a vida surge. Que a vida demanda de você aquilo. Exatamente. É. E é pensar sobre a própria vida, pensar sobre as tristezas. O Sêneca tem uma coisa muito interessante. Uhum. Sêneca e Epicuro, que é o capítulo 3, o capítulo 4 do livro. Né? Uhum. Epicuro disse que nós devemos analisar todos os nossos desejos, que é desejos bons, é desejos ruins. Né? Somos a gama de desejos. Está aqui porque desejou falar comigo. Porque desejou um tipo de matéria. Ou porque seu patrão desejou algum tipo de matéria. E você desejou obedecer ao seu redator. Né? Você vai sair daqui e vai tomar a Coca-Cola porque você deseja Coca-Cola. E você pode ligar para A, B ou C para sair, para ter carícias. Entende? Você tem possibilidades. E você escolhe o melhor desejo. Né? Então, no fundo, uma das coisas mais interessantes é qual o melhor desejo a seguir. Né? Essa é a grande coisa, para se lançar em cima desse desejo. Do ponto de vista otimista da coisa. E tem o Sêneca com o ponto mais pessimista, né? Que é, olha, além de pensar sobre os desejos, vamos pensar sobre tudo aquilo que nos faz tristes, né? E a autossabotagem é isso, né? Quando você começa a perceber que você repete algumas situações onde você não consegue se realizar, você não consegue completar os seus sonhos, né? Isso significa que alguma coisa te está deixando muito triste, né? E é preciso olhar para isso, é preciso voltar sua atenção para isso. Para tudo aquilo que diminui o seu desejo de viver. Para tudo aquilo que diminui sua felicidade. Né? Para tomar consciência e dar a virada. Dar a volta, exatamente. E virar o jogo. Né? Ah, que ótimo, professor. Muito obrigada. De nada. Foi super interessante demais. Eu acho que vai esclarecer muita gente, porque é um assunto complexo, se você for pensar. Tem muitas faces, né? Sim, bastante. Inversões, é muito interessante. Isso é muito interessante. É. E acho que vai esclarecer muita gente, pôr muita gente para pensar. Sim. Né? Nessas repetições aí, tem alguma coisa por trás. Perfeito. Muitíssimo obrigada, adorei. Olha aqui. Eu te mando.